Rádio CIEP 476, Semana Ecológica, dia 9 de junho, Dia do Meio Ambiente. Preservar é o nosso compromisso. Tum, tum, tum, tum. Preservar é o nosso compromisso. Lata velha, pneu velha, vai pro lixo. Vamos todos ajudar o negócio é reciclar. Preservar é o nosso compromisso. Garrafa velha, embalagem vai pro lixo. Separar, reciclar, vamos tudo transformar pra fazer o nosso mundo respirar. Entrevista exclusiva. O aterro sanitário de Duque de Caxias, o conhecido lixão, foi por muito tempo uma mancha em pleno centro do bairro do Gramacho. O que era conhecido pelo fedor e aspecto de filme de terror era também uma solução para mais de 1.000 pessoas. O lixão fornecia o sustento e até alimento para a comunidade de catadores de lixo. Agora o lixão vai acabar. Caxias não terá mais a marca nem o estigma da cidade do lixo. Porém, fica no ar uma pergunta: que será dos catadores? Com a palavra, o secretário do Meio Ambiente de Caxias. É o secretário Samuel Maia, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. O aterro controlado do Jardim Gramacho, ou chamado lixão, vai acabar? Pela nova Lei Nacional de Resíduos Sólidos, em 2012, não pode mais haver lixão no Brasil. Então, em 2012, se encerram as atividades do aterro do Jardim Gramacho. Perfeito. Agora nós sabemos que tem muitos catadores que viviam dali. A prefeitura calcula de quantos catadores viviam daquele lixão? A prefeitura, junto com a Nova Gramacho, fez um recenseamento e cadastrou 1.172 catadores. Então, nós temos 1.162 catadores, onde vários atores sociais estão se empenhando para ver soluções. A prefeitura, através da coleta solidária, entregando às cooperativas o material reciclado, a Secretaria de Estado do Trabalho, junto com a Secretaria Municipal de Trabalho, com capacitação e banco de empregos. O próprio prefeito de Caxias, o prefeito Zito, determinou que as empresas de limpeza da cidade também venham a aproveitar essa mão de obra, né, e fortalecer as cooperativas. Então, vendo também o cadastro único para a Bolsa Família, para aqueles que não têm renda acima do mínimo exigido, né? Então, está sendo feito todos os esforços para a gente conseguir não ter um impacto social muito grande. Perfeito. Haverá, então, a coleta seletiva por caminhões da prefeitura, é isso? Isso. Nós estamos licitando 8 caminhões para comprá-los e colocá-los à disposição da coleta seletiva solidária, né, nos órgãos da administração direta e indireta e também daquelas famílias que queiram se cadastrar para fazê-lo. E a colaboração das escolas nesse projeto é importante? As escolas, dentro do decreto que o prefeito sancionou, elas são atores também que participam, tanto na educação ambiental, como também já fazendo a segregação do seu material para entregar na coleta seletiva. Por fim, secretário Samuel, eu gostaria de saber sobre o evento que houve aqui domingo e o evento de hoje, segunda-feira, dia 6 de junho. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, agradecer ao Caxias Shopping, à EcoWood, aos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, do Caxias Shopping, a todos envolvidos, porque foi um evento que superou as expectativas. Nós tivemos a Feira dos Produtores Rurais de Caxias, com produtos produzidos em Caxias, né, que além da alta aceitação da população, as pessoas compraram e foi uma coisa legal, porque as pessoas viram que Caxias tem produção rural legal. Depois um show temático com relação ao meio ambiente, mais de música nordestina, onde ele foi na Praça da Alimentação, onde todos aqueles que frequentam o shopping um dia de domingo para lazer participaram, dançaram, né, que também cultura e patrimônio histórico e artístico também é meio ambiente. E hoje, né, o filme Lixo Extraordinário, feito no Aterro do Jardim Gramacho, com personagens daqui de Duque de Caxias, com debate com os estudantes. Então, foram dois dias de envolvimento de todo o conjunto da sociedade, onde a diversidade esteve presente, né, e a diversidade que constrói. Então, isso é muito importante, a gente misturar esses vários atores diferentes. Muito obrigado, secretário Samuel Maia. Aqui falamos para a Rádio 476 e vamos continuar sempre com o secretário e com os eventos comemorativos da Semana da Ecologia. Muito obrigado e até a próxima.